Nós erra o bigode, bonde do piro sem freio. Nós pega as piranha e quebra ela no meio. O bonde do pau perigoso. Hey.